25 a segunda identificação, foi de bom. Ideal desce a 2 a 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Sim, identificou, bom, ideal 4 mil, bom, 1.16.62. Você tá molhado ainda? Uma olhada não. Ok, está feito, obrigado. Aproximação final, chame torre no 895, isso quem é que me faz? Whisky, can you find my name? Fucking with that size? Quando o visual cancelar, eu consegui para 17. Deixa a parte do visual. Propõe o esquema. Cancelada 0811, na base pela direita autorizada, reporte final no 7. Deixa eu parar. Isso ele fala para você, confirma a parte de destino, após? É para o pátio 5, a EPTA. Isso, fica autorizado esse metade, 961. Chamaremos para o táxi 961. 2375, desce a 2000 pés, ajuste no 096. Autorizado a aproximação. Copiei, descer para 2000 pés e o restante da instrução? No 096, o ajuste, autorizado a aproximação final. No 096, autorizado final. 2375. Paulo, livre corte na Papá. 144, alternativa Campinas, 3 horas e 40 de altura. Paulo, no Rio 61, no tarde se via a parte Índia, ponto de espera do Rio 118, decimal 95, ajuste no 014. 1014, 095, ponto de espera, 1969. Azul 2775 estabilizado. 2775 complete aproximação, chame torre no 895. 895, obrigado. Salvador, Azul 2775. Azul 2775, bom dia, continua aproximação, reparte no interno, trem baixo travado. Bom dia, reportará final do trem de pouso baixa travado. A linha decola de imediato sem parada na 0, vento no 40 graus e na 3 nós. Aí decola separada, sou 1961. Pode. Pode voar pelo Nedra Adesivo? Pode um momento. Nedra Adesivo pediu evitar formação e entrou a 2 Adesivo. Quantas milhas? 5 milhas, pelo menos. Pelo outro seria ideal, evitaria formação. Oi, pelo. Obrigado. Salvador, azul 2775, baixado e travado. Máxima aproximação agora, pista livre, 2775. Ciente, aguarda a pista livre. Salvador, é um voo com 865. 865, identifique dessa via Bonf para 4000 pés, ajuste no 06. Via Bonf 4000, comunique com você. Pouso autorizado no 0, Ventura 40 graus, 1039. Livre pouso, 2771. 1961, decolou 20, controle 120, decimal 8, bom voo. Bom voo, 208. Boa. Dois e cinco, desce a 2 mil pés. 2 mil pés, tomada desse. Pode considerar restrições ou nada desse? Autorizado. Direto da tomada desse. Ligou 961, decolou na Helena. 961 no contato radar na decolagem, só deu 360. Vou em Leda, serviço de vigilância. Leda com vigilância. Vou 961, sobe até o 360. 360. 360 inicialmente. Todos 5 autorizado a aproximação final da pista no 0. Eu posso no 9. Todos 75, sola os 22. Direito, táxi de Alfa, Kilo 43, chega até o sinalizador. Bom dia. Bom dia, direito, Alfa, Kilo 43. Tá autorizado ele, Edson, né? Autorizado. Certo. Bom dia, 759, 2 a 2, 3 0 para 1 6 0, sem identificação. Bom, 759, sem identificação, desta via, chegada Bonfim para o nível de voo 060. Bem, identificou, bom dia, chegada 060, voo 759. Na 225, compete aproximação, chame torre no 895. 895, obrigado, uma boa. Boa. O 1961, chama centro Recife. A frequência 125. Perna 133, decimal 25. Poderia repetir que a sua mensagem já apagou. 961, chamar 1251 e alterna 133-25. A 251, alterando 3325, bom, 91. Volume 865, desça 2000 pés, ajuste no 016, autorizado a aproximação final da pista no 0. 2000 com 1016, autorizado a aproximação. Confirmar o vento, o Xenner 6225. 140 graus, 129. 142, obrigado. Um 759, desce 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000 no 16, anotar 59. para o 93, a sua identificação. Eu já vi a chegada bom para o nível de voo 06. Espere. Direita, Saluna, Vizinho, Vizinho, Uno. 121 no Uno, o cenário 6225. Obrigado, uma boa. Minha 625 na escuta. Na escuta, prossiga. Seria Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, minha 225. Confirmando, é 05 pro 6225? 07. 07, obrigado. Pode manter essa frequência até o portão. O 1865 estabilizando o estudo. 1865, complete a aproximação, chame torre 1-8 desse jeito. 1895. No 759, desce a 2000 pés, autorizada a aproximação final da pista no zero. 2000, autorizada a pista, igual no 759. 1093, desce a 4000 pés, ajuste no zero no meia. 4000 no zero no meia, já pode. Salvador é o gol 1865 na final embaixo da base. 1865, bom dia, faz autorizada na 0, ventando 30 graus, 1-1-2. Delivery pouso no 0. 1865, sala 38, direita, sala 1, 21, decima 1. 21, 1, até já. Sala falador, bom dia, igual 1865, livrou na Fox Trot. Bom dia, boa noite, mas tem táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão, ou bom, 865. Volume 759, estabilizado S3. 759, complete a aproximação final, chame torre, 118, decimal 95. 895, 759, bom dia. Dia. 093, desce a 2.000 pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado, aproximação final da pista no 0, recorte no lote. Para o localizador, desce para 2.000, ajustado em 2.9. Salvador, bom dia, Golo 759, externo, baixada travada. Golo 759, bom dia, queda autorizada na 0, vento na 30 graus, 139. Ciente, livre pouso no 0, Golo 759. Azul 4040, prossiga. Azul 4040, autorizado. Serra Bravo, Golf e Foxtrot. Nível 360, via Brasil 21. Decola da 1-0, curva direita. Perfil de saída, arbora após a boa posição elessa. Aciona transponder 5513, controle 120, decimal 80. Bom dia, são 3153. Autorizado Terra Bravo, Golf Lima, nível 360. Decola 1-0, curva direita. Perfil de saída da El. Leda após o DCT Irume. Até novembro 857, aerovia após conforme a rota do plano. Aciona transponder 55 no meia, controle 120, decimal 80. Tem 3153, protegimento correto, reporta pronto, né? 219, bom dia. Dia. Salvador, bom dia, voo no 759. Dia, voo no 759. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 759. Localizado ao Gol 9093. 093, da Gol, complete a aproximação final, chame Torre, no 8, decimal 95. 295, já foi. Salvador, boa noite, Gol 1093, estabilizado, RP. 093, boa noite, cheque trem, voo localizado no 0, vento no 30 graus, no 29. Alívio Close, a porta na cheque do trem. 3, sala 49, direita, sala 1, 2, 1, decima 1. 3, 1, 1, obrigado. Salvador, bom dia, gol 0, 9, 3, 2, 1, 3, 2. Chegou no 093, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, quase positivo. Manda mantém a posição antes da Juliette, no 093. Mantém antes da Juliette. Gola 093, via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 093.

Muito bom dia, azul 4201, tem informação Gol 640 para Campo. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 340, decolagem pistola 0, curva direita. Perfil de saída da Elga da Morte, vai interceptar a P01 na 0, por Bave, P01 na 6, conforme a rota do plano. Oceana 5534 no transponder. 120-1980, controle Salvador. Cruzado 340 para Campinas, de Colômbia, cabeceira 10, KL, Linda Mótima, Upper Zulu 10, base, Upper Zulu 16. 5534, transponder, controle 120-8, azul 4201. Correto, azul 4201, reporta pronto, portão 04. Já pronto. Autorizado push, chama táxi, azul 4040. São 3153, push, chama táxi. Thank you. Oeste da Golf, liberado pelo centro de descida até 160 por Edebonf. O 517 identifica, nesse via Bonf a 4 mil pés, ajuste no 096. Via Bonf até 4 mil pés, no 096. 3597. O 4040, táxi, é autorizado até o ponto de espera via Índia. 118-95, frequência da torre, hoje no 096. 096, via Índia, 18-95, bom dia, está certo. Entra. 153, táxi autorizado até o ponto de espera.